Toledo 224, Rodo Serra Vitor 368, quando pronto, descer para 6.014. Afirmativo, autoriza para o 366? 368, capitão. 368, autorizado então no ideal para 6.014. Sete, Orago, direto a Mateus. Sinal 0 é a fim da primeira curva à esquerda, 5.1.7.2. É, o transponder 1208. É a frequência na saída Pucajamo para a casa. Gol 1134. Ah, é, portão 8, me pronto, gol 1134. Já pronto para o pushback, acionamento, gol 1134. Direcionamento, chame táxi, gol 1134. Amaral, gol 1134. Salvador, acionar 6224, pushback, acionamento, posição 3. Gol 1970, via Kilo, parte 3. Entrevista 01, Romeu, assento ao balizador. Assento ao balizador, ingresso via Kilo, a primeira, então a esquerda. Canal 6224, aguarde para o pushback. Previsão de mais 2 minutos. Aguardando, 6224. Conforme autorizado, na frente da El Rio, sinal 72. Tráfego final, 737 da Gol. Após a passagem do tráfego, autorizado aliar e manter aqui no zero. Bruno 868. Cheque trem de pouso, vento no 20 graus 109, ajuste altímetro 104, pista no zero, pouso autorizado. Vivo de pouso 110, com 868. Sul 495. Sul 4959, Salvador. Pessoal, está terminado, chame Léo 1201. Né? Azul 2774, claro, 247, controle 120, decimal 8, boa viagem. 1208, muito grato, boa noite, Azul 2774. Salvador, Azul 2774, decolado, saída Coral, cruza 2000 pés. Azul 2774, eu controle, contato radar, prossiga como autorizado. 2774. Chef Hall Tower 118.95, Optimum Site 1014, have a nice flight. Roger, clear text 1.110, my name is Rahindra. Torre do 2224, passou Valença, altitude 1 a 4.000, desça sem restrições para 2.500, inicia o voo sobre água. Voo de Serra Vitor 366. Afirmativo para 2.500 pés, preparando voo sobre água, passaria 2224. E aprovou 366. Aprovado, parte principal, Índia e Alfa, até o ponto de espera, pistão no zero. Torre 118, decimal 95, ajuste 1014, bom voo e boa noite. Centro ajuste, autorizado, parte de Índia, ponto espera da 10, 1189, 1134, graças, boa. Rio 5974, vento 110 graus 089, ajuste altímetro 1014, decolagem autorizado. centro Recife, voa direto Dogs. Direto Dogs pro Rio 5972. Afirma. Ok, da presente direto Dogs, Rio 5972. Good evening, 9973, line up and wait, runway 10. Line up and wait, 10, 99. Rio 5974, decolado aos 51, controle 120, decima 8. 208, uma boa noite. Rio 5974, Salvador, contato radar após 2000, voa direto Leda, suba sem restrições. Para 340, voa de Leda, quando possível, voa de Mótima. Juliette, portão 05. Juliette, 05, boa noite, 68. A 224, portão 3, está livre, o pushback, stand by. Autorizado o pushback, acionamento, portão 3, o 6224. Passa velocidade. 240, senhor. Gente, reduza para 210, está autorizada a RNAV, número 2 para pouso. Gente, reduzindo para 210, número 2 para o RNAV da 10, 2224, passagem. Well, 9973, clear for takeoff, runway 10, wind is 10 degrees, 10 knots, gauge 1014. Takeoff 10, 10 knots. Torre, boa noite, é o voo 1134, ponto espera da 10, pronto. Voo 1134, boa noite, autorizado alinhar e manter, pistão 0. Alinhar e mantém, então 10, voo 1134. Victor 366, iniciando o procedimento, ou Schneider 6202. Gente. General 9973, Airbonnet 54, Saldo Control Frequency 120.8. 120.8, General 9973. Saldo Departure, Vadim, General 9973, Process 2200. General 9973, Control, Radio Cantex, Procedure Secure. 612, final, check o trem, torre 11895. 1895, obrigado, bom trabalho todo mundo. Torre, boa noite, Oxenar, 6212, estabilizado na Reinalda, 102 milhas e meia pro 372. Boa noite, 6212, reporte serviço 372, checado. Reportará checada no 372, 6212. O 1134, vento 110 graus 109, ajuste de altímetro no 04, decolagem autorizado. Autorizado, decolagem já 10, gol 372, baixado, checado, Ocean 6212. Gente, continua a aproximação, guarde pista livre, 6212, Ocean. Guardará. Dois, pista no zero, vento 110 graus 109, ajuste altinho no 04, pouso autorizado. E 14, pouso autorizado na 10, 6212, Ocean Air. 1134, acorda aos 56, controle 120, decimal 8, boa viagem. 20, decimal 8, obrigado, bom TV. 4. Índio Alfa, 2295, 614, boa noite, 6224. Controle, voo 1134, boa noite. O 1134, controle, contato do radar, prossiga como autorizado. Prossegui como autorizado, Cuca, Jama, Aracaju. Vai passar o 366 totalmente visual já no campo. Passaria do 2224. Direto. Reduz a chaca 3, chame torre. 11895, passaria do 2224. 1895, até amanhã, senhor. É. Torre Salvador, boa noite. Esse é o passaria 2224. Está estabilizado na final do RNAV 10. Tráfico avistado, boa noite, reporte CAB 372, baixar para lá. Reportaremos. Torre, boa noite, Oxenar 63, 6224, controle de espera pronto. Oxenar 6224, boa noite. Airbus, companhia curtíssima, final, após a passagem, leve e manter. Tráfico alinhado na 10, aproximadamente a 8 milhas fora. Afirmativo, alinha e mantém na 190, 6224. Este é o controle de Salvador, ajuste agora no 04, desça para 6000 e voe para Serra Vitor 366, aproximação aí na área. Né, 6212, no solo 59, direito 121, décimo 9, boa noite. 129, obrigado. 6121, Oxenem 6224, vento 110, grau 089, decolagem. Ah, autorizada, pistão no zero. Autorizada, pistão no zero, 6224, pistão. Passando 372, baixado, travado, visual, passando 2224. 2224, continua a aproximação, Airbus da Avianca, iniciando a decolagem pista no zero. Aguarde pista livre, vento 110 graus, 8 nós, ajuste 10 no 4. Ciente, aguardando. Your flight plan, confirm your estimated off about time, American 230. What's the time now, 5 minutes? Check your flight plan, stand by to push, American 230. O 1134, chame Recife, 12685. 2085, boa. Pouso 2224, cheque trem, vento 110 graus, 8950, pouso autorizado. Afirmativo, baixado, gravado, livre pouso, passageiro 2224. Chiné 6224, decolado ao 00, controle 120.8, boa viagem. 208, 6224, por noite. Poderia confirmar o vento de superfície para o 2224? Afirmo, 110, 110 graus com 089. Gente. 224, boa noite. Sendo 6224, é o controle, boa noite, contato radar, prossiga como autorizado. Prosseguindo como autorizado, 6224. Qual é a porta chiada nessa frequência, tá? Certo. Azul 4107, desça para 2.500 pés, voa sobre a água, desça sem restrições, autorizada a RNAV. 2.500, autorizada a RNAV, desça. Passeio 2224, no solo 03, libere a pista à direita, taxiway Eco, chame solo Salvador, frequência 121, decimal 9, boa noite. Leiton 219, boa noite. Solo Salvador, boa noite, passarei 2224, de zona 15. Boa noite, passarei 2224, Alfa. Pós Juliette, remota 1-2 do quadro principal. Alfa Juliette, remota 1-2. 098, Salvador. Ajuste agora no 094, desça para 5.000 e voe para Sierra Vitor 366. 2774, passa 150 para 160, vamos encerrar o serviço, o senhor vai livrar a área de responsabilidade deste controle, chame Ilhéus, frequência 1201 e boa viagem. Ilhéus 1201, 2774. Bangu 2713, voe para Bonf, chegada Bonf, pista 10.014. Ok, para Bonf, 10.014. Estou confirmando a ordem da 10. Positivo. Controle 6224, solicita coordenar a avenida final 230. Mantém 190, nível solicitado é de competência do centro de controle, cara. Sobe inicialmente nível 190, 6224. 3600, desça para 6000, voe direto do Serra Vita 366, aproximação ainda. Upper Mike 791, after according your flight plan route. Departure from 1010, after departure left turn, Momo departure, Mike Oscar departure with Nanning transition. November Echo November, India Mike Nanning. Squawk code 5177 and control departure frequency 120.80. The 230 has cleared the mono departure, and we have the Nenim transition, flight level 340, squawk 5177, and after departure we're clear to direct, did you say mono or Nenim? Departure, Momo departure, Mike Oscar, and with Nenim transition, November Echo, November India Mike, Nenim transition, Momo after Cogable, Kilo Oscar Golf Bravo Uniform Cogable, then Nanning, direct to Nanning. And then upper Zulu 20, Alpha Roman over Alpha Mike, Arna, and then upper Mike 791. Yes, we copy that. Mono, Cogbu, and Nenim, and then as filed, American 230. Control, Salvador Control Departure 120.80, American 230, confirm our right to taxi. 12080, and we are ready to taxi, yes, American 230. American 230, approved taxi from 1, India and Alpha to hold point 1010. They are called tower 118.95. Altimeter deciding 1014, have a nice flight. 1014, India Alpha, and then the tower on 1895. Roger, have a nice flight. To hold the point 1010, 118.95, American 230. 118.95, holding flight 10, American 230, good night. 66, pista visto, azul 4107. PC107, reduza, chega o trem, torre 1895. 895, boa noite. Boa. Boa noite, Azul 2534, informação em descida 1-7-0. Azul 2534, controle, ajuste 1-0-1-4, desça para 9000, voe para o Serra Vitor 368, aproximação aí na área. Ok, 090, aproximação aí na área, voo 368 da presente, o Azul 2534. 9000 pés. 9000 pés. 72. É, portal 372. A 3152, pela sua informação, tráfego da companhia 7 milhas e meia à frente. Passando 11.000, voo 3600. Gente, desça para 4.000. 4.000. Azul 2534, reautorizado para 6.000. 6.000, pés, 1-0-4, 2534. Trizero, Salvador Tala. Vai para marca 5 milhão. Mantém roda em ponto, runway 10. Mostra o runway 10, marca 5 milhão. Mantém roda em ponto, ok? Mantém roda em ponto. Estamos tendo 2509. Muito obrigado, 6074 Salvador, desça para 8.000, ajuste no 0-4 e voe para o Serra Vitor 368. 023 control is 30 altimeter 1014, clear to 8000. Speed should be 250 knots for traffic coordination. Bomb arrival. Azul 2731 no ponto de azul. Azul 2713, desça para 5.000. 5.273. Line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, America 230. 4107, Solas 15, direito 121, decimal 9. 529, boa noite. Daniel Red Clear, for takeoff, runway 10, wind is 110 degrees, 10 knots, QNH 1014. Let's take a 10 American, please review. Daniel Sinal, 098. Foram 098 em aproximação, cheque o trem, torre 1, 1895, gol 098. 295, boa noite. Torre Salvador, gol 098, passando 366, distante, bastante da rua. Por segue 372, aguardando autorização para o pouso, tráfego avistado. Hora 372. Okay, 230, Airbound 17, Florida Control Frequency 1, 20, decimal 8, have a nice trip. 20.8, good night, American 230. Primo, 04, Romeu. Azul 2534, desça para 4000. 4000, 2534, está com 259, pode manter? Positivo. Ok. Marker American 230, out of 2 for 340. Marker 230, control, ready, contact, proceed as clear. Proceed as clear, can we climb unrestricted to 340? Yes, you are clear. Okay, understand. Unrestricted climb to 340 for American 230, correct? Yes, level 340. No restriction, climb, no restriction. Where we got him? Seu 3152, velocidade 210. 210, reduzindo, está visual com 3600, pode iniciar a vai iniciar em cima do 368 com o número 3210 de velocidade, cadê? Positivo, reduzindo, iniciando 368, na 3052. Voltando 3600, tenho vários tráfegos na sua retaguarda, qual é a sua velocidade agora? Agora está reduzindo para 2009. Eu preciso de 210 nós até o Serra Vista 366 para evitar a espera dos outros tráfegos, é possível? É possível, vai incrementar a velocidade. Ah, ok, eu agradeço. O 7-3 não mantém 240? Não entendi. O 7-3 não mantém 240 velocidade ou diminui? 2713, né? 2713. Você pode reduzir para 210 nós. Quer reduzir para 210? 2713, início de ventilação. Curve à direita, vai na proa 235, desça para 4000. Se perder contato rádio com o controle Salvador, na radial 280, você vai curvar para o Serra Vista 368 para aproximar. Rotação direita para 235, 140, na radial 280, se perder contato, vai atuar o 368, conseguindo o procedimento. Azul 27, 13. Sou 3152, eu preciso de 180 nós agora. Reduzindo para final, tá? 3152. Positivo, RNAV autorizado, seguindo 3600 da sua companhia. Excelente, graças, tá? 3152, está visual. Azul 2534, autorizado, RNAV. Autorizado, RNAV. Azul 2713, desça para 4000. Para 4000, 2713. Sorry, clear to 6000, Portugal 023. Portugal 023. Oceano 6074, desça para 5000. Tá 3 milhas e meia do 372, vem em então, 3600. 3600, aproximação, cheque o trem, torre 1895. 895, boa noite. Positivo, eu agradeço. Ele está 5 milhas à sua frente, 3152. Positivo, está avisando. Positivo, inclusive o equipamento é o mesmo, né? Azul 2713, proa 215, 2500, voa sobre água. Tem proa 215 para os 2500 pés, azul 2713. Oceano 6074, velocidade 210. 210, 6074. 3152, nossos agradecimentos. Cheque o trem, torre 1895, 3152. Nós que agradecemos, 1895, bom trabalho, 3152. Oceano 6074, desça para 4000. 4000, 6074. Portugal 023, we're clean to 5000. Yes, sir. Speed should be 220 now. This is 220, Portugal 023. Só baixar de checado, tá 3600. Boa noite, chegou o ano 098. 098, boa noite, táxi livre, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, eu vou o ano 098. Esse em novembro aguarde para iniciar o reboque do, com a aeronave, vai prosseguir para o setor, aguarde. Sim, aqui vai ser novembro aguardando. Vento esquerda, proa 090, falha de comunicações, radial 290 de Salvador, curvar para o 368 e aproximar como número 5. Ativo proa 090, caso que falha radial 290, estou 368. Estabilizando a RNAV, azul 2534. Gente, aguarde transferência. Boa noite, tá 3152, final da 1-0 aguardando. 3152, tópico avistado, 1-2 para o pouso. Trago precede, avanço companhia, curta final, aproximadamente a meia milha, cabe 0-0. O vento 1-0 graus, 1-0 nós, ajuste mini 14, aguarde, pista livre. Mini 14 aguardando, tá 3152. Em esquina 366, Hernal autorizado, 2703. Azul 2534, em aproximação, reduz a checa 3, torre 1895. Reduzindo, boa noite, obrigado. America 230, passing 145, climbing can Texas Center, frequency 126.85, over. 126.850, American 230, boa noite. Boa noite. 534, estabilizou a RNAV. 6074, em descida para 4000 pés, velocidade 210, reassuma a navegação, voo Sierra Vista 368, autorizado a RNAV. Pela prova 368, 4000, autorizado a RNAV, 6074. 3228, pronto, copy. Copy 22. 3228, aprovado, conquista, nível 180. Decola da 10, curva direita, saída Arbor 1, transição Elefa, após Elefa, direto Opilor, Mosca Papali, Mosca Romeu, Opilor, e após direto Conquista. Caixa no transponder 5401, controle Salvador 120, decimal 8. 8, 5, from the Salvador VOR, left turn to the Serra Vitor 368 for approach, over. Após conquista, transponder 5401 e o controle 1208, passarei 2228. Passarei 2228 na remota, chame pronto, pushback acionamento. Boa noite, 3600. Boa noite, 3600, Alfa, Juliette, remota 13, parte principal. Alfa Juliette para remota 13, tá 3600. Para 8000, 8 Serra Vitor 368. Passou 2703 em aproximação, reduz a checa 3 em torre 1895. Checa 3 reduzindo, torre. Ciano 6074, à sua frente, ATR 7.4 milhas, velocidade inferior, reduza para velocidade de aproximação, Oceano 6074. 7074. Gal 023, clean 2-4000. 2-4000, pode ficar o 023. TAM 3152 no solo 27, direita via Foxtrot 121 na décima 9. Direita Foxtrot 129, TAM 3152. Vou ir para Serra Vitor 368. Azul 2534, vento de 110 graus, 109. Pista 10, livre pouso autorizado, vento altímetro 1014, 0114. 0014, livre pouso 10, azul 2534. Necessário, 73, the Portugal 023. Yes, sir, number 4, reducing to 180. Is this 180, the Portugal 023. Azul 2703, tráfego avistado, 12 para o pouso, continua aproximação, aguarde pista ali. Tráfego precede em BR-190, companhia, aproximadamente 1 milha cabeceira no zero. 2703. Pushback, acionamento, passaria 2228 na remota 2. Guarde autorização, passaria 228, informa um Airbus até o Parque Ará. À sua direita, na remota 13. Da Portugal 023. Reduce for approach and perform landing check. Resume on navigation, fly direct Serra Vitor 366 for approach. Over. Reducing speed to 170 and clear now to Serra Vitor 366. Are you clear for the approach? You are clear to the approach. Okay, clear for the approach, I'm now for runway 10. Oceano 6074, Serra Vitor 366, aproximação, agradeço a colaboração, cheque o trem, torre 11895. 395, obrigado, boa noite. 34 azul, no solo 3021, decimal 9, boa noite. 219, boa noite, senhor. 2, Salvador, boa noite, senhor. 6074, estabilizado em 1. 7074, eu posso servir 372, checado. Tá. 7 azul 2534, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa repassando Juliette. Baixar travado. 10 no vento com quanto? 08. Ok. Salvador, igual na 868, autorização Aracaju, estamos na posição com informação Alfa. 8, prepare a Pucajama direto Aracaju, só um minuto, cobre. Pucajama, obrigado. Go 023, completing approach, checklist the gear, contact the tower, frequency 118-95, over. Check tower 118-95, we got a bunch of visits today, one night. Boa noite. 34, Juliette, portão 03. Juliette, certo. Salim 2228, na remota pra livre, chame táxi. 2228, deixa eu marcar. Instruções para 2500 pés, curva à direita, voe para o Serra Vitor 366, autorizado a Renato. 2566, a gente continua a aproximação, agora autorização para o pouso 6074 Ocean. 68, pronto, cópia. Afirmativo, para a cópia. Boa noite. 1868, Aracaju aprovado, nível 230, via Golf 677, coladão no zero, curva esquerda, subida a Pucajamo, direto Aracaju. Aciona 5403, controle Salvador, 120, decimal 8. Piso solo 33, direita, via taxi Eco, chame solo, frequência 121, decimal 9, boa noite. 219, grato. Boa noite, 68, portão 5, chame pronto, pushback, acionamento. Estamos pronto para o funcionamento, boa noite, 68. Autorizado, 1868, chame táxi. Autorizado, repassar, contato. Salve, Salvador, Azul 2713, Azul 2713, Alfa, Quilo, Pátio 3, não tem ainda posição confirmada no Pátio 3, atento ao balizador. Alfa, Quilo, Pátio 3. Aguardo o azul 2743. Portugal 372, 372. Roger, Portugal 023, continua por aqui. Standby landing clearance. Sim, approach, Portugal 023. China 6074, solo 35, direita via Foxtrot, ao liberar, chama o solo em 121, décimo 9, boa noite. Via Foxtrot, 074, táxi via Alfa, a confiança da Juliette para ingresso. Oceano 6258, está voando sobre a água, desça sem restrições para 2.500 pés. Curva via direita, voa para o encerramento 366, está autorizado a Renato. Obrigado. Vira de outra vez, portão 62, a partir do 2.2. Com 1963 a bordo, sobre a 2247, Salvador. Pronto para lutar. Número 1, para a Via Pátio Índia, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 04, bom voo, boa noite, 68. Opa, muito obrigado, ataque autorizado, Pátio Índia, no ponto de espera, 1 no 8, voo no 8, 68. Obrigado, boa noite. 2228, segue o Boeing 737 da Gol à sua frente, via Pátio Índia. Ponto pronto, ponto espera da 1-0, torre no 8, decimal 9-5, ajuste no 0, no 4, bom voo, boa noite. Gente, via Pátio Índia, seguindo o gol, ponto de espera, 1-0-9-5, para 3-2-2-2-2. Nada, Portugal 023, leaving Portugal, turning out 6-4 Alpha. Boa noite, Portugal 023, o taxi vai Alpha, call me before taxi Juliet. Via via Alpha, and call you before taxi Juliet, Portugal 023. Na 6074 de passagem, ATR da Passaredo, após ingresso a Juliette, o portão 05. E após o ATR, portão 6074. Salve 08, torre 1895. 1895, obrigado, trabalho. Salvador, boa noite, azul 6908, passou 3.6 agora, visual com a azul. O azul 6908, aponte serviço 372, aguarda a autorização para o pouso. Azul, o gol no 868 está pronto, decola de imediato, sem parada. O gol 1-868, no ponto de espera pronto, decola sem parada. Sem parada, autorizado, decolar, vento 1-0-0 graus, 1-0-9, altímetro 1014, 0-4. Autorizado, 2228, boa noite, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, boa noite. Portugal 023, Apple Tax via Juliet to Gate 1111. Taxi via Juliet to Gate 11, at Portugal 023. 6908, cheque o trem de pouso, vento 110 graus, 129, pistão 0, pouso autorizado. Trem checado, pouso autorizado na 10 Sul, 6908. 868, decolado 241, controle 1, 20, decima 8, boa viagem. 1208, obrigado, boa viagem, bom dia, boa noite. Controle de Salvador, muito boa noite, eu vou no 868 na Pucajamão. O gol 1868, o controle, contato radar, prossiga como autorizado. Ciente, como autorizado, gol 1868. Luciano B258 em aproximação, reduza, chega o trem, chame torre, 1895, câmbio. Luciano B258, câmbio de 258. Luciano B258, reporte, segue 362, baixar travado. Camarada, baixar travado, 6250. Do repórter Atena, obrigado. Gente, traço está com meia milha aí para. 5 milhas e meia, aguarde para ingresso, hein? Azul 6908, solos 43, direita, via táxi Eco 21-19. Via Eco 219, boa noite, 9-0-8. Boa. Boa noite, Azul 6908, via Eco. Boa noite, Azul 6908. Alfa, Kilo, Pat 3, prevista posição 03, Romeu do Pat 3, atento ao balizador. Alfa, Pat 3, boa noite, bom descanso.